surge a sede e o medo na origem de finos tempos. Céu em chamas, homens bombas nuclear. Finos tempos, prevê o aprendiz. Surge a sede e o medo na origem de finos tempos. Céu em chamas, homens bombas nuclear. No reflexo da água na tigela eu vejo meio confuso, não defino o tempo. Com a tecnologia avançada, desconfio, deve ser um momento à frente do meu. Os rios de sangue inundam as cidades, fumaça demais pra reparar bem. Não sei se sou matéria ou se é obra de um sonho tão real. O toque é perturbador. Ouve-se a explosão, vento ergue as cortinas no horizonte, a fumaça refletindo o fim dos dias. Chamas que propago aliciados pelo golpe. Massas de manobra é o caos que planta fome. Choque nos impérios, um colapso na terra. A galope é a guerra entre ovelhas e feras. O mar invade sobretudo, vai encobrindo fatos de um mundo que aponta o fim de um ciclo. Ciclo, ciclo, ciclo. Fim dos tempos, prevê o aprendiz. Surge a sede e o medo na origem de fim dos tempos. Céu em chamas, homens bombas nuclear. Fim dos tempos, prevê o aprendiz. Surge a sede e o medo na origem de fim dos tempos. Céu em chamas, homens bombas nuclear. Fim dos tempos. Em passos camuflados, o gueto se esconde querendo escapar. Tá por um deslize para a sorte desabar. Um mendigo esquecido ao seu redor também repara. A terra estremecendo, o dia escurecendo. São mais de mil versos nos pergaminhos escritos, perdidos do passado e hoje se cumprindo. O esperado é nação contra nação em colisão ao acabado. Fim dos tempos, todos temem.